www.cultura-brasil.com.br. Na Hackley Limpeza Urbana, trabalhamos incansavelmente para manter as ruas limpas, seguras e sustentáveis. Dica de sustentabilidade. Incentive a coleta seletiva em sua comunidade, separando os resíduos recicláveis do lixo comum. Pequenas ações fazem a diferença. Hackley Limpeza Urbana, compromisso com o meio ambiente. Atenção, produtor rural e CNPJ. Aproveite a venda direta à Toyota, com 18% de desconto. Corolla GLI 2025, de R$ 158.490, por R$ 129.962. E ainda, Corolla Cross R 2025, de R$ 168.499, por R$ 138.162. Toyota, líder mundial, com 10 anos de garantia em toda a linha. Só na Mercosul Toyota, o maior grupo Toyota de Santa Catarina. Consulte condições em mercosultoyota.com.br. Mas o trânsito começa por você. Parece contraditório, mas ao mesmo tempo em que o acesso à informação ficou mais fácil, as pessoas passaram a encontrar mais dificuldade para saber qual a melhor forma de se manter informado. Por isso, a confiabilidade continua sendo o maior ativo das empresas de comunicação. Estar próximo às pessoas, ouvindo, informando e divertindo, está no DNA da Som Maior Comunicação. Conteúdo que ganha vida em ondas. Na voz, no rádio, na internet. Informar nos faz vibrar. Com boas notícias, músicas ou um grito de gol. Saber das coisas nos faz mais humanos. Compartilhar histórias gera empatia e nos aproxima como sociedade. Somos informação na potência máxima. Potência máxima. Som Maior Comunicação. A gente vibra com você. Talvez eu mate o que fui, talvez imite o que sou.

percebi que a vida é muito mais que vencer. Ou é, já dirigi automóveis, já consumi capital, já decidi que o dinheiro não vai pagar, não vai pagar a minha paz. R$ 27. Até 55 mil reais de desconto. Entrada parcelada em até 60 vezes. Residencial Plaza Maior da Construfase. Excelente localização na Grande Próspera. Condomínio Conceito Home Club com piscina adulta e infantil. Descontos de até 55 mil e entrada parcelada em até 60 vezes. Somente pelo Minha Casa Minha Vida. Plaza Maior. Ampla área de lazer na Grande Próspera. Condições de pagamentos imbatíveis. É só na Construfase. A iluminação certa pode transformar sua casa. E na Celesp, você encontra tudo o que precisa para deixá-la ainda mais funcional. Luminária de mesa para dar aquela forcinha no home office. O tom certo que torna tudo mais aconchegante. E também o jogo de luz perfeito para deixar os cômodos muito mais amplos. A Celesp Iluminação e Materiais Elétricos tem a maior linha de iluminação decorativa do mercado. Acesse o site celesp.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Ah, o verão! Dias de sol, vento no rosto, beira da praia e banhos de mar. O verão é bom para juntar os amigos, curtir a família, muita música e descontração. E tudo isso fica ainda melhor com o Som Maior Verão. Nas ondas da Som Maior no Portal 48. Nessa temporada, acompanhe a programação especial do projeto Som Maior Verão. Nosso estúdio na beira-mar do Balneário Rincão está pronto para levar até você o melhor da temporada. Apresentação Unesc. Oferecimento Angelone Supermercado, A Decore, Amarete Bebidas, Luciano Schutz, Cirurgia Plástica, apoio Prefeitura do Balneário Rincão, Hack, Sorvetes Lelé, realização Som Maior Comunicação. A gente vibra com você. o verão. Dias de sol, vento no rosto, beira da praia e banhos de mar. O verão é bom para juntar os amigos, curtir a família, muita música e descontração. E tudo isso fica ainda melhor com o Som Maior Verão. Nas ondas da Som Maior no Portal 48. Nessa temporada, acompanhe a programação especial do projeto Som Maior Verão. Nosso estúdio na beira-mar do Balneário Rincão está pronto para levar até você o melhor da temporada. Apresentação, Unesc. Oferecimento Angelone Supermercado, A Decore, Amarete Bebidas, Luciano Schutz, Cirurgia Plástica, Apoio Prefeitura do Balneário Rincão, Hack, Sorvetes Lelé, Realização, Som Maior Comunicação, a gente vibra com você. Quer mais educação? Pague pra ver. Quer mais qualidade de vida? Pague pra ver. E as ruas pavimentadas? Pague pra ver. Em Balneário Rincão é assim. Você paga o IPTU e torna possível os investimentos que a cidade precisa. E com a cidade valorizada, todo mundo ganha. Pague seu IPTU com 15% de desconto à vista até 10 de fevereiro. Isso mesmo, 15% de desconto no IPTU à vista ou parcele em 5 vezes sem juros. IPTU. Pague pra ver Balneário Rincão continuar a crescer. A Hack Limpeza Urbana alia tecnologia avançada a práticas sustentáveis. Nossas soluções inovadoras reduzem o impacto ambiental. Dica de sustentabilidade: utilize produtos de limpeza ecológicos que são menos agressivos ao meio ambiente. Cada escolha conta para um amanhã melhor. Hack Limpeza Urbana, compromisso com o meio ambiente. Cada escolha conta para um amanhã melhor. Restaurante Rota do Peixe, anexo ao Mampituba Rincão Praia Clube. Aberto também a não sócios. Serve à la carte de segunda a segunda, das 9 às 22 horas. Especializado em frutos do mar, vindos fresquinhos direto do pescador. Servimos também diversas receitas de filés bovino e frango. E aos finais de semana, variado buffet de saladas com sobremesa. Restaurante Rota do Peixe, o sabor inigualável do peixe fresco direto do pescador. Reserve pelo 48 99801 4019. Som Maior Comunicação, a gente vibra com você. Você é muito mais que eu sou, está bem mais rico do que eu estou, mas o que eu sei você não sabe. Mesmo que o seu poder acabe, eu vou mostrar como e porquê. Eu sei, mais que você. Sabe você o que é o amor? Sabe o que é um trovador? Não sabe, eu sei. Sabe andar de madrugada, tendo amada pela mão. Sabe gostar, qual sabe nada, sabe não. Você sabe o que é uma flor? é por isso que eu lhe digo. Mais vale ser mendigo que ladrão. Sei que um dia há de chegar, isso seja quando for, em que você pra mendigar só o mesmo amor. Você pode ser ladrão. Açoitar o ar. Quando o grito do prazer açoitar o ar. chafania. O que há de bom? O luar, estrela do mar, o sol e o dom. Quizá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som. Como querer pra entender? O que há de bom? O luar, estrela do mar, o sol e o dom. Quizá um dia a fúria desse front virá lapidar o sonho até gerar o som. 2h39. O melhor churrasco da sua vida começa pela Casa de Carnes Bistec. Temos a maior variedade de cortes especiais da região, com atendentes experts em carnes à sua disposição. O frigorífico Bistec trabalha com raças britânicas, de fazendas certificadas, garantindo alto padrão de qualidade e uma maciez inigualável. Casa de Carnes Bistec. Surpreende até quem entende. Nós somos a Giassi Construtora, presente nas suas vidas há mais de 15 anos. Conquistamos nosso espaço entre as grandes construtoras do sul de Santa Catarina, com obras inovadoras e de qualidade reconhecida. Acesse nosso novo site e nos conheça melhor, giassiconstrutora.com.br. Viva momentos inesquecíveis em um empreendimento Giassi. Precisando de piso laminado, vinílicos ou rodapés? Nós da Cortinas Ávila temos a solução. Piso vinílico e piso laminado de madeira a R$ 59,90 metro quadrado. E rodapés de poliestireno a partir de R$ 13,90 metro. Em até 10 vezes no cartão, com estoque à pronta entrega. Visite-nos na Henrique Lage 451 e Marechal Deodoro 167. Solicite orçamento e siga-nos no arroba Cortinas Ávila, porque você merece o melhor. Restaurante El Tarquim Parrilla. Do formal ao happy hour, do encontro com os amigos ao evento corporativo. Aqui suas celebrações são uma delícia. Além da autêntica parrilla argentina, nosso cardápio oferece massas, risotos, porções e sobremesas. A adega possui rótulos selecionados e no bar, drinks exclusivos. Venha conhecer também nossa sequência com o melhor das sugestões do chefe. No centro de Criciúma, com estacionamento próprio e cercado de natureza. Venha desfrutar da gastronomia e se divertir no El Tarquim Parrilla. Ah, o verão! Dias de sol, vento no rosto, beira da praia e banhos de mar. O verão é bom para juntar os amigos, curtir a família, muita música e descontração. E tudo isso fica ainda melhor com o Som Maior Verão. Nas ondas da Som Maior no Portal 48. Nessa temporada, acompanhe a programação especial do projeto Som Maior Verão. Nosso estúdio na beira-mar do Balneário Rincão está pronto para levar até você o melhor da temporada. Apresentação Unesc. Oferecimento Angelone Supermercado, A Decore, Amarete Bebidas, Luciano Schutz, Cirurgia Plástica, Apoio Prefeitura do Balneário Rincão, Hack, Sorvetes Lelé, Realização, Som Maior Comunicação, a gente vibra com você. Atenção, associados da Cooper Cocal. Temos uma notícia que vai fazer a diferença no seu bolso. A tarifa de energia teve uma redução de 14,44%, com efeito médio para todos os consumidores. Isso mesmo, mais economia direto na sua conta. Esse resultado é fruto dos investimentos na nova linha de transmissão, garantindo mais eficiência e qualidade no fornecimento de energia. E quem sai ganhando? Você, Cooper Cocal. Há 6 décadas distribuindo energia que conecta a nossa gente. Atenção, produtor rural e CNPJ. Aproveite a venda direta à Toyota, com 18% de desconto. Corolla GLI 2025, de R$ 158.490, por R$ 129.962. E ainda, Corolla Cross R 2025, de R$ 168.499, por R$ 138.162. Toyota, líder mundial, com 10 anos de garantia em toda a linha. Só na Mercosul Toyota, o maior grupo Toyota de Santa Catarina. Consulte condições em mercosultoyota.com.br. Mas o trânsito começa por você. O que já era bom, está ainda melhor. Comprar na Adelino. Com a parcela menor, Feira da Parcelinha. As 3 primeiras vão ficar pequenininhas. Feira da Parcelinha. Nas lojas Avelino, sua casa novinha. 3 primeiras parcelas com super desconto. É só na Feira da Parcelinha Avelino. Vem pras lojas Avelino.

pintar todo azul do céu. Dava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. Tudo que eu fiz foi me confessar. 57. Vai começar o Campeonato Catarinense 2025. Tapa pelo meio, dá pra arriscar e gatilhou, bateu! Gol! O timaço vai acompanhar lado a lado Criciúma e Caravaggio. E o primeiro a entrar em campo é o Azulão da Montanha. Nasceste campeão. Nossa Santa abençoou o Azulão. Nesta quarta-feira, direto do Estádio da Montanha, às 7:30 da noite, Caravaggio e Chapecoense. Timaço, som maior. Às 6 horas, as primeiras informações do jogo no Arena Timaço, com Eduardo Tartarotti, Ademir Patrício, Camille Rosso, Enio Bizzi e Diego dos Santos. Som maior comunicação. A gente vibra com você. Com o sistema de rastreamento veicular da Triângulo, você acompanha os veículos em tempo real. Acessa históricos de rotas, cria cercas virtuais, define horário de funcionamento e muito mais. Reduza o consumo de combustíveis com rotas mais precisas e tenha o controle total da sua frota em apenas um clique. Otimize a gestão da sua empresa com o sistema de rastreamento veicular da Triângulo. Grupo Triângulo. Sua frota monitorada 24 horas. Sabia que os temperos, além de deixarem os alimentos mais gostosos, também contribuem com um estilo de vida mais saudável? Esse é o propósito da Shelly, que possui uma grande variedade de temperos, especiarias e condimentos. E o Lemon Pepper da Shelly é um deles, com ingredientes repletos de propriedades que deixam os pratos mais saborosos e ajudam a melhorar o bem-estar de quem consome. Shelly, sabor em todos os sentidos. Ah, o verão! Dias de sol, vento no rosto, beira da praia e banhos de mar. O verão é bom para juntar os amigos, curtir a família, muita música e descontração. E tudo isso fica ainda melhor com o Som Maior Verão. Nas ondas da Som Maior no Portal 48. Nessa temporada, acompanhe a programação especial do projeto Som Maior Verão. Nosso estúdio na beira-mar do Balneário Rincão está pronto para levar até você o melhor da temporada. Apresentação, Unesc. Oferecimento Angelone Supermercado, a Decore, Amarete Bebidas, Luciano Schutz, Cirurgia Plástica, apoio Prefeitura do Balneário Rincão, Hack, Sorvetes Lelé, realização Som Maior Comunicação, a gente vibra com você. Ah, o verão!